torço pelo meu sucesso. Como se ainda nem fizesse tanto. Se no bolso tem, tô quieto. Se ela vai embora, eu canto. Vejo quem sonhou com o topo. Mais gente acordou do que subiu. E eu não passo de um perdedor que não desistiu. E eu também vendi nessas esquinas. Também sonhei ser o rei da bola. Já quis ter menos melanina e nunca ter frequentado a escola. Seu cara da rua de cima tem um opalão com quatro portas. Tem um amante igual a Lerquina e uma fiel que aceita embora. Brau, diga que me olha e se sente vingado. Ainda só penso em tudo que eu passei. Tipo a certeza que o demônio mora ao lado. Da polícia parte ruim é tudo que eu sei. Luto pra ser forte como King Law. Leio pretamente tipo Hakim Bey. Pois que a notícia de Amanda Klein. Não enxergo só o que canta Vitor Clay. Sua eu visão sou real demais pra me prender nessas amarras. Passo no buraco da agulha. Com dinheiro ou sem dinheiro, sofrimento me deixou mais puro e verdadeiro. Eu não me prendo nessas amarras. Passo no buraco da agulha. Com dinheiro ou sem dinheiro, sofrimento me deixou mais puro e verdadeiro. E não por mais que eu te ame, sejamos tão iguais, somos tão diferentes. Meu bisavô usou coleiro igual bicho. Seu bisavô segurou a corrente. Do nada, num momento light, penso por que se olha pra mim. Ou porque a Lore olhou pro Léo. E eu penso no filho light skin. Que cê vai me dar e vou morrer sem saber. Tipo um filme bom, um final duvidoso. Pra sua gente, cê é tipo desgosto. Você na cama diz que eu sou gostoso. Ainda somos filhos do descaso. Cê tava lá no auditório do Bozo. Enquanto nossa TV era preto e branco. Ou melhor, toda branca era só pouco ovo. E acelera a BM, meu. Nunca mais segurar um fuzil. Só se for pra defender os meus. Tem o meu lado, Bob Seal. Cês vão lembrar igual Bob Shalto. Se a chapa esquenta, eu sei ser frio. Por isso moro na sua mente. Você adora e me odeia que nem fentanil. Não jogo baixo, eu tô no alto. Sei que o poder não deixa vago. Ainda tô aqui pela família. Já me cansei de contar os fracos. Ainda tô aqui pra ser imortal. Tipo Rebeca, Andrade ou Cato. Cavaco e me levanto. Sempre dou o melhor de mim. Eu sou campeão. Eu sou real demais pra mim. Prender essas amarras. Passo no buraco da agulha. Com dinheiro ou sem dinheiro, sofrimento me deixou mais puro e verdadeiro. Eu não me prendo nessas amarras. Passo no buraco da agulha. Com dinheiro ou sem dinheiro, sofrimento me deixou mais puro e verdadeiro.